cara? Quanto tempo, tudo legal? Tudo, meu, e as novas? As novas estão velhas, mas eu tenho uma pra te contar. Então conta aí. No Rio, eu fiquei sabendo de uma história, cara. Sabe como que é? Curiosidade. Então eu fui até lá pra conferir. Então já aí, eu vou falar. Só pra te ver. Por quê? Loucura, seu respeito, falam só vendo pra crer. Ai, José Maria, Paulo, Carla, Vilma ou João. Seu nome está pichado em todo muro e portão. De dia é João, ai, à noite é Maria. Ui. Meu, me disse, faz xixi de pé. Ou se dado na bacia. Todo chama, olha a Soraya. O sorveteiro passa, racha o bico e sai da raia. Não sei se é Maria ou se é João, mas no sábado tá moreno e no domingo um loirão. A pé não anda nunca, rica não é não, mas passa rindo, acenando no baita carrão. Vocês em dúvida, tá? Não conto, não conto, não conto. De dia é Maria, à noite é João. No sábado moreno e no domingo um leirão. E quando vai à praia, todo chama, olha a Soraya. O sorveteiro passa, tá, racha o bico e sai da raia. E quando entra no mar, tirando a roupa quase nua, nego tropeça, nego cai, tem batida na rua. Ai, vou queimar meu corpinho. Quero saber o que está acontecendo. Não acredito, não creio no que eu estou vendo. Não vim pra me conquistar e nem mesmo fazer espectro. Só quero conferir se é mesmo um dilete. Todos estão vendo, eu não posso acreditar. A mania dessa gente de querer se transformar. Homem vira mulher e mulher vira homem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Amigri, migri, migri, pigro, pagaro, pega na mão. Like a bomba, cabra, toma, cadê, tromba, tromba, tromba. A libista, bestala, I'm a double day too. When the best, I don't play, though, yabba, dabba, too.